Boa noite, amigos. Está no ar mais uma edição do Flutuar. Este programa que nos traz meia hora de música em flauta, especificamente à volta do mundo. Espero que gostem do programa que temos preparado para si, desta meia hora de flauta, e que apreciem ao máximo. Continuem connosco. Rádio Antena Web, sintonizem-se. Thank you. Realmente a flauta é dos instrumentos mais magníficos. É claro que haverão outros, como o violino, por exemplo, mas a flauta, sempre que aparece em suas execuções, demonstra uma superioridade toda especial. E assim que concluímos o nosso programa de hoje, o nosso flutuar, que voltará no próximo sábado. Fiquem todos bem e até ao próximo programa. Música.